Ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo e o meu preço era nada. Ainda estou aqui, depois que acreditei que o meu Deus, que tanto amei, estaria comigo na hora mais difícil. E foi isto que aconteceu. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci, passei por tudo na minha vida. O céu venceu e o inferno me perdeu. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui.